no smile of an angel without the wrath of God. Oh, it's heartache every moment, from the start to the end. It's heartache every moment with you. Deeper into your heavenly suffering, aviți o și răsfățat și toate poftele fac. Am un băiat, am un băiat, o minune cum nu este altul. Pentru el o viață întreagă am muncit ca să fie fericit. Toate poftele și plăcerile la băiatul meu îi fac. Îi dau tot ce vrea, chiar și viața mea, că am un singur băiat. Toate poftele și plăcerile la băiatul meu îi fac. Îi dau tot ce vrea, chiar și viața mea, că am un singur băiat. De nuevo. Sintonízate, sintonízate. La la la di la la la la. La la la di la la la la. La la la di la la la la la di la la di la la la la. Take your time, boy. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. O que tenho é teu. Se mais ninguém te ouvir, tu sabes quem te ouve sou eu. Quando estiveres triste com falta de um amigo, fecha os olhos, não temas, porque eu vou estar aqui contigo. Eu sei que pensas muitas vezes que queres fugir. Eu sei que gritas e não tens ninguém para te acudir. Vida madrasta, nada corre como a gente quer. Tens que enfrentar o destino para o que der e vier. Ao meu alcance faço tudo o que puder por ti. Peço desculpas pelos erros, sei que os cometi. Não vou julgar-te porque também eu posso ser réu. Não vou julgar-te porque quem te julga está no céu. Quero que saibas que podes contar com o meu amparo. Amizade pura é um sentimento cada vez mais raro. Conto contigo para fazeres o que faço. Faço por ti, e quando nada correr bem eu estou aqui. Se precisares de mim, eu estou aqui. Quando quiseres falar, eu estou aqui. Se te faltar um amigo, eu estou aqui. Se precisares de alguém, eu estou aqui. Se precisares de mim, eu estou aqui. Quando quiseres falar, eu estou aqui. Se te faltar um amigo, eu estou aqui. Se precisares de alguém, eu estou aqui. Yo, tantas as coisas que juntos fizemos, tu e eu. Custa a crer, mas a verdade é que o tempo correu. Nem sempre é fácil, às vezes frases magoam. Sem deixar mágoas, porque amigos são os que perdoam. É quando se vê quem é amigo de quem, no mal e no bem, sentindo desdém, rodeado de gente sem nunca ter ninguém. Alguém para falar, sempre pronto a escutar. A mão que se estende, a mão que te ajuda a levantar. Quem te corrige quando tu não sabes o que é certo. Quem te dá água quando te perdes nalgum deserto. Sempre por perto, sempre pronto para chorar ou rir. Quem te conhece e sabe quando tu estás a mentir. Não sou perfeito, mas sabes que sou sincero. Nunca te esqueças de mim, aqui é tudo o que eu quero. E espero que nada nem ninguém nos faça separar. Conto contigo, comigo podes sempre contar. Se precisares de mim, eu estou aqui. Quando quiseres falar, eu estou aqui. Se te faltar um amigo, eu estou aqui. Se precisares de alguém, eu estou aqui. Se precisares de mim, eu estou aqui. Quando quiseres falar, eu estou aqui. Se te faltar um amigo, eu estou aqui. Se precisares de alguém, eu estou aqui. Yo, esta é para ti. Verdadeira amizade. Tu sabes quem és. Não tenho muito, mas o pouco tenho é teu. A minha amizade sincera. Tu sabes quem és. Só teu, onde eu queria.

Hard to live our lives in harmony. Na maior rádio de expressão portuguesa na internet. Antena Web. Put on your red shoes. fear, tonight is all.